Olá pessoal, esse é o Gerindo, o programa que vai estar trazendo dicas de como gerenciar melhor o seu dia a dia. O programa de hoje é Parando de Adiar. Eu achei que esse tópico ia ser perfeito para iniciar um projeto no qual eu já venho pensando há mais de 4 meses. Então o nosso podcast de hoje vai ser com algumas dicas para podermos parar de adiar e finalmente colocar em ação todos aqueles trabalhos que nós temos negligenciado por décadas. E a primeira dica é: divida a tarefa em etapas. O cientista Dan Ariely desenvolveu uma pesquisa para descobrir se é pior uma grande quantidade de dor em um curto espaço de tempo ou se o mais sofrido são as dores que não são tão intensas, porém espaçadas, tomando um tempo maior. Após ter infligido dores de todos os tipos aos seus pesquisados, com fins unicamente científicos, é claro, ele descobriu que o sofrimento registrado pelas pessoas que ele torturou era menor quando era menos intenso, porém o sofrimento tomava um espaço maior de tempo. O que a gente consegue aprender com as vítimas do Dan? Se para nós fazer determinada tarefa é tão horrível que a gente fica adiando ela indefinidamente, para suavizar nosso sofrimento de ter que retirar os produtos velhos da dispensa porque as coisas estragadas não têm o bom senso de irem sozinhas para o lixo, a gente divide a nossa tarefa em etapas. A segunda dica é: não só divida em pequenas tarefas, mas também divida o seu tempo em pequenas porções. Arranje pequenos espaços de tempo, algo como 20 minutos. É bem difícil alguém se convencer que não tem 20 minutos no seu dia, ou 20 minutos de 3 em 3 dias, 20 minutos por semana, para se dedicar a algo que precisa ser feito. O tempo tem que ser pequeno o suficiente para que a gente não possa se negar de fazer a tarefa, mas longo o bastante para que a gente possa fazer progressos em direção às nossas metas. O nosso cérebro adia começar a fazer uma tarefa porque ele entende que uma vez que você comece a arrumar aquele armário no qual você passou 5 anos só jogando coisas lá para dentro, pensando que um dia você poderia precisar dela, você vai gastar o resto da sua vida fazendo isso. Quando nós estipulamos pequenas porções de tempo para executar a tarefa, nós estamos dizendo para o nosso cérebro: não, não se preocupe. Fazer aquele TCC sobre o curso de EAD que você começou 3 anos atrás não vai tomar o resto dos seus dias. A única atenção que nós temos que ter aqui é que o período de preparação tem que estar incluso no nosso tempo, no tempo que a gente destinou para fazer aquela tarefa. Se eu não consigo escrever sem o meu leitinho e meus biscoitos na frente do computador, então o tempo para aquecer o leite, preparar os biscoitos, colocar na frente do computador e ficar pronto para fazer a tarefa, tem que estar incluso nesse tempo que você destinou para a tarefa. Encaixe essa tarefa no tempo do seu dia. Não apenas decida quanto tempo você vai dedicar para a tarefa, mas também você precisa encaixar e ver quando é que essa tarefa vai ser executada. 20 minutos antes de ir para a academia, 20 minutos antes de assistir sua novela ou programa favorito de TV, 30 minutos antes de ir tomar o banho de noite. Ajuda quando a gente coloca esse tempo antes de algo que nós gostamos de fazer. O nosso cérebro nos autorizará a fazer uma tarefa que não seja muito prazerosa se ele entender que logo após nós já estaremos fazendo algo mais agradável e relaxante. Outra dica importante é: pare quando o tempo estipulado estiver acabado. Mesmo que esteja no meio de uma tarefa e que você esteja começando a ficar entusiasmado com o seu trabalho, o cérebro lhe permitiu começar a tarefa porque estava convencido de que seria algo rápido. E o não cumprimento da expectativa gerará uma desconfiança e poderá ser mais difícil se convencer a cumprir o cronograma da próxima vez. Por isso, mesmo que aquele tempo que você estipulou só tenha sido suficiente para iniciar a pesquisa sobre o artigo, ou que você só tenha conseguido começar a recolher as notas que estavam espalhadas por toda a casa para finalmente fazer o seu imposto de renda, quando o tempo estiver acabado, você para o que estava fazendo e só volta a se ocupar com isso no próximo dia para o qual está programado a continuidade dessa tarefa. Também é bom quando temos que parar antes de atingir o final de uma etapa, porque nosso cérebro vai ficar com aquela sensação de trabalho inacabado e vai ser mais fácil se convencer a voltar a ela da próxima vez. Crie pequenas recompensas e punições por ter executado ou não cada tarefa, e uma recompensa maior para o final do trabalho. As pequenas recompensas vão te motivar e dar sentido a cada etapa de trabalho. Se os 20 minutos que você tinha programado para estudar o manual de procedimentos da sua empresa não renderam nada porque o cachorro da vizinha ficou latindo o tempo todo e não deixou você se concentrar, no final você pode se dar ao prazer de jogar um ovo nele. Atenção neste item é que a recompensa maior no final é para que o nosso cérebro não crie a ilusão de que o final de uma etapa já é o final de toda a tarefa. Acompanhe o seu progresso. Nós conseguimos ser mais efetivos quando conseguimos visualizar o nosso progresso. Faça um calendário e vá marcando todas as vezes que você tiver cumprido o cronograma. Logo o seu cérebro vai começar a associar que mais marcas no cronograma é igual a menos trabalho a fazer e mais proximidade da recompensa desejada. A nossa última dica aqui, pessoal, é: dê o primeiro passo. Comece a fazer, mesmo que você não esteja com tudo organizado, tudo preparado. Pensar demais é uma das ferramentas que o nosso cérebro utiliza para nos impedir de tomar efetivamente a ação. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que as nossas dicas tenham ajudado vocês a pôr em ação todas aquelas tarefas que vocês têm adiado por décadas. Obrigado por ouvirem o Gerindo e até a próxima.